problema na minha cabeça de cima. Quero deixá-la vazia. O Megazord querendo vagina. Vira um macaco puro, uma vadia. Me fala coisas que são proibidas. Me falou sobre as suas feridas. Abro elas e deixo minha marca. Prazer oculto, asfixia. Misoginia estimulo. Ela faz parte da minha masculinidade. Eu não me pago de santo. Logo de cara já mostro quem sou de verdade. Eu não vejo diferenças. Odeio toda a humanidade. Tenho fobia de contato humano. Com uma arma faria um massacre. Mano, não uso Discord. Quero distância de Kid Neonazi. Ele é pardo e defende o Reich. Ele quer rolo e não sabe pedir. Pego uma fita e não é pra medir. Te estimulo um harakiri. Me estimulo com pornografia e droga. Violência com história. Vou perguntar lá no Reddit como eu faço uma bomba caseira. Acho que perdi a linha. Tudo que penso de ruim já não é brincadeira. Quero comprar uma torneira. Ataque surpresa, ninguém imaginaria. Patifaria, a burguesia pratica. Cometeria chacina. Tudo que passa na minha cabeça. Granada e uma escopeta. Inimigo, atitude boqueta. Ainda vivo, vão ver o capeta. Tudo que passa na minha cabeça. Granada e uma escopeta. Inimigo, atitude boqueta. Ainda vivo, vão ver o capeta. Passa na minha cabeça, granada e uma escopeta. Inimigo, atitude boqueta, ainda vivo, vou...